Educação Física, sim. 20 a Biologia, sim. 20 a Química, sim. 20 a Física e 20 a Matemática. O pai dá-me 5 euros? Mas é claro, filho, com todo o prazer. E se eu passar só a Educação Física? Só precisas de 1 euro. Europoupança McDonald's. 7 deliciosos produtos a 1 euro, incluindo um novo Bacon Cheeseburger. McDonald's. I'm loving it. 3 amigos lançam-se à aventura no interior da Austrália. Eles esperam ter férias de sonho. Mas podem estar a caminho de uma viagem sem regresso. What's wrong? I don't know. Wolf Creek, terror e suspense. Stay in the car. Um filme baseado em factos reais. Wolf Creek estreia a 2 de fevereiro. Aprovado. Sintoniza a Best Rock FM, as frequências habituais, Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8 e finalmente Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. À sábado, nas antenas de Best Rock FM, entre meia-noite e as 2. A Hora do Lobo. A flash of fist, an eyebrow burst, you were lazy, laughing. insisted I only have a problem when people insist on taking their hate. Please put it on your name, so to say, a trouble boy. Just because you like to destroy, you are the word is destroy. I break this bottle, think of you for me. Da Best Rock FM, o som do arranque. Franz Ferdinand. So much better. Franz Ferdinand, títulos para a abertura do World Love, The Fallen e Do You Want To? para juntar aos Franz Ferdinand também Clear Lake, certos do álbum Amber. Life New, o single que começou a rodar por aqui, primeiro que tudo o resto, Goat Clean, Fun, Clear Lake. Bye.

wish I was in a suitcase on my way back home to you. There's a lot in it. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls surrounding me now. There's no bleeding heart. And I don't want to know you right now. Let's walk the water to help heal the love. For all we contain was once just written of in time. Clavio Hans A.R., cobrando também uma outra inscrição de há uns tempos atrás de Magic Numbers e redescobertas ou o reencontro com os eternos indies Bell and Sebastian. Don't go my way, I have to fill up in the Up in You e Funny Little Frog entre as soltas da Wardlobe. duas horas dedicadas à surpresa, à descoberta, ao estar alternativos. Sexy, divertidos, picantes e inteligentes, quentes e boas. Já estão a caminho três novos livros da coleção mais hilariante do mundo. Compre já com o Max Man, o sétimo livro desta coleção exclusiva. Max Man, já nas bancas. Best Rock FM. Já votaste na tua música preferida para o Top 7 às 7? Hã? O que é que eu digo? Vota já em bestrock.clix.pt. A música que tu mais gostas está no Top 7 às 7. De segunda à sexta às 7 da tarde com Ana Isabela Roja. Music. Rock. Best Rock FM. Demonstrate and replicate to set the tone, sit back and wait. Demonstrate and replicate to set the tone, sit back and wait. Demonstrate and replicate to set the tone, sit back and wait. Demonstrate and replicate to set the tone, sit back and wait. Às sextas-feiras, a gente da aldeia global reúne-se na Toca do Lobo. Pegue nas suas brasinhas e junte-se a nós. Sexta-feira, na Hora do Lobo, é noite de A Fala da Tribo. A Fala da Tribo com Ana Cristina Ferrão regressa finalmente às antenas da Best e ao espaço da Hora do Lobo na próxima sexta-feira. É exatamente o final do dia em que a Best faz anos e para continuarmos as comemorações no estúdio, não da Best, mas da Comercial, por empréstimo gentil nessa noite. O convidado de Ana Cristina Ferrão para a Fala da Tribo é David Fonseca. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree. These tears didn't care, they just hung in the air and refused. I built you a home in my heart with outros soltas edição de terça-feira. Antes da Best até às duas, a primeira de cinco, aliás, o primeiro de cinco contactos ao longo desta semana. As rubricas fixas voltam ao ativo, mas na hora complementar, logo após uma com Debaixo da Língua, depois uma e 45, Viagem Downtown, Crooked Teeth para os Death Cab for Cutie. E uma de duas para Tom Vack. Looks like it's over midsummer. Looks like it's all going to rust. Looks like you know who your friends are. Looks like you know who to trust. Looks like I'm opening doors now. Looks like they're closing behind. With a pocket full of Polaroids, I'll take your picture again. The lower the sun, the taller the shadows become. The lower the sun, the taller the shadows become. Talk to our friends now. Looks like it's come to an end. Looks like I'm taking you with me. We went too fast to the bend. Looks like I'm covering windows. Looks like the moon is our friend. I sit here waiting for night time. The lower the sun, the taller the shadows become. The lower the sun, the taller the shadows become. Sound, assinado Tom Vack, e dois títulos por aqui para assinar exatamente esse reencontro: The Lower the Sun e Nothing But Green Lights. nothing but green lights from here, from here. Din nam tade kota ka jana kuku pata ke tuku pata ke tad din kota ka jana kota din karta kata din tanga tad din tanga tad din na tanga karta kata din na tanga tad jana tak ka din nam tade kota ka jana kuku pata ke tuku pata ke tad din kota ka jana kota din. Hora do Lobo, Best Rock FM, debaixo da língua, logo após a uma. Din. Sabe quais vão ser os sapatos da moda? E o creme que anda a fazer milagres? Eu sei. Grazia, a revista semanal que está a conquistar as mulheres da Europa. Quinta-feira nas bancas por apenas 1,50€. Ninguém resiste a uma mulher com Grazia. Best, Best Rock FM. Hey, that's new. Best Rock FM. Entre a luz e a escuridão existe um mundo misterioso, procurado por muitos, temido por muitos mais. Fadas, unicórnios e cyborgs. Descalço, 8 minutos para atingirmos a uma, é a companhia da World Lobo nas antenas da Best, exatamente até às 2 da manhã. Slowly along. sons da parte final, primeira hora do Low Antennas The Best, edição de terça-feira até às duas, foi Sad Old Geronimo, excerto do álbum genérico Our Eternal Ghosts, para os Dead Men. BestRock.clicks.pt. Catarina Furtado vai ser mãe de uma menina. Saiba tudo na Lux desta semana. Inicie a sua coleção colorida de copos individuais de mesa Lux num total de 24 peças. Adquira os copos vermelho e roxo por apenas mais 3,95€. A Lux dá cor à sua vida. No ano passado entrámos definitivamente em sua casa. Em 2006 vamos tornar-nos inseparáveis. Best Rock FM, as frequências do costume, Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. O relógio acaba de marcar uma hora. Olá, boa noite. Terça a sábado, entre a meia-noite e as duas, na Best Rock FM. Debaixo da língua. Din nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga kata kata din na tanga tadjun taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa tadin kata janaku tadin. A recuperação é em Debaixo da Língua, de certos da banda sonora de, composta por Carter Burwell para o filme de Spike Jonze, Being John Malkovich. I'm Welcome to the 7.5 floor of the Merton Flemmer Building. As you'll now be spending your workday here, it is important that you learn a bit about the history of this famous floor. Filme de Spike Jones. Thank you. hora é do Lobo. É do Lobo. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. Best Rock FM. Olá, eu amigo da sua filha. Posso falar com ela? Olha que ela agora está a tomar banho. Não faz mal, eu espero o tempo que for preciso. Com o IOL Toggy, também pode falar para a rede fixa. Fala à vontade, por apenas 4,90€ por mês. Sem limitações de horário, sem assinatura. E entre Toggies é sempre grátis. IOL Toggy, o seu telefone na internet. Disponível em qualquer ligação de banda larga, valor mensal com 500 minutos incluídos. Thank you. you had money, boy, you better be sure. You know the time gonna take you right out your door. Thought you had money, boy, you better be sure. Cause you know the time gonna take you right out your door. Cause you know the time gonna take you out your door. Singing about these old things. Oh, I'm singing about these old things. Floor Blues e o já habitual por aqui Not So Far To Go. Kelly Joe Phelps. Thank you. walls heal well and the air stays red. We'll climb another rooftop and scare the crooks away. Oh, the gypsy and the singer in the boneyard. So far to go. Kelly Joe Phelps, Hora do Lobo, Arenas da Best. À beirinha, entramos na meia hora final da edição de terça convosco nestas antenas até às duas. Best Rock FM. Quantos minutos tem uma hora? Quantas músicas podes ouvir em 60 minutos? Faz as contas e vais ver que uma hora de música sem conversas só tens na tua rádio. Happy Hour. Todos os dias, mais do que uma vez por dia, uma hora só com as melhores músicas da tua rádio. Showtime. Rock. Best Rock FM. Finalmente chega às bancas a revista Autocomércio, a seleção das melhores ofertas do mercado automóvel. Mais de 5 mil oportunidades todos os meses. Não perca já com a primeira edição a oferta de um acessório para o seu automóvel. Tudo isto por apenas 1,50€. Já nas bancas. Santuário. Nas noites de quarta-feira, onde a Hora do Lobo guarda o que não quer esquecer. Mais daqui a pouco, cerca de 1h45, há o início da série de viagens Downtown. São quatro por aqui na Hora do Lobo, como é habitual, de terça a sexta. A não esquecer que esta semana há Fala da Tribo, com a presença de David Fonseca, como convidado de Ana Cristina Ferrão, para falar das suas músicas, da sua vida, dos seus pensamentos. E até para tocar um pouquinho aqui em direto no estúdio da Best Rock FM. Nick Armstrong and the Thieves. She bursts into the bedroom with a natural flag. As I was at war. Things arm for me, I'll put my neck on the line for you. If I twist your arm for me, I'll put my neck on the line for you. I'll never know if the sun will shine down and who to put money on our love going wrong. All that you know if you need to cry is that my shoulder's there for you to cry on, to ease off, to cry on. I'd love for you to slow me if I live on the way that I choke is the cause of your alarm. Speed is your choice and you better hurry past. There's always a fence for me to sit on, so drive past, I walk on. If you scratch the surface for me, I'll sign the winnings over to you. And if I twist your arm for me, I'll put my nose out of joint for you. Love just gets along and I can cope with the fact that we're not that strong. But I need you to know if you start to crack that there's always a cause or an option for you to get out, to buy off, to sell out. And if I see your face for me, I'll put your nose out of joint for you. And if I twist your arm for me, I'll put my neck on the line for you. Who knows what we could lose? Natural Flair, Scratch the Surface e ainda outros títulos de The Greatest White Liar e Nick Armstrong and the Thieves, entre os soltas da Wardlow. so cruel to someone that wants to kiss you so. And I mean by nothing hopeless, you're visiting us too soon. I gotta sit so all alone. You sit so all alone, tell me like you do. Tudo lhe corre mal. Em casa, pior um pouco. O rapaz está num stress danado. E só uma coisa o acalma. There's only so much I can do with traditional orthodontics. Justin, are you ready to let go of your thumb? Why are you talking like that? Mas andar sempre com o pulgar na boca, aos 17 anos de idade. I want to try hypnosis. Talvez não seja a solução ideal. O Chupa no Dedo. Uma comédia dramática com Keanu Reeves. Is that you, right? Yeah. O Chupa no Dedo. Já em exibição. Aprovado. Best Rock FM. Conheces as quentes e boas Maxman, não é? Pois, não conheces de outra coisa. Em fevereiro já sai o número 7 com outra dose letal de cartoons sexy. Mas se por acaso tens andado com a cabeça na lua, o Miguel Peixoto dá-te oportunidade de veres o que é bom. Ele vai oferecer coleções com os 6 livros anteriores das quentes e boas Maxman. Prepara-te, é de rir e babar por mais. Quentes e boas, Maxman. Aprovado. Faltam poucos minutos para a primeira das quatro viagens da semana Downtown. The Doves. Some Cities. Thank you. espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao estar alternativo. Best Rock FM. Let's go downtown. Hora do Lobo, antenas da Best, e estamos para a primeira de quatro viagens esta semana downtown, de cerca de 1h45 hoje, um pouquinho mais tarde. A recuperação esta semana de uma velha edição da editora Cramps de Itália, onde debutaram também os Sobres Aria. Neste caso, a recuperação de Arti e Mistieri e títulos do álbum Giro di Valzer per Domani. Esta semana dedicadas a uma velha edição dos anos 70, segunda metade de 70, na italiana Cramps, com Arti e Mestieri, Giro di Valzer per domani.